José Luís apresenta Live Set. Duas horas com o melhor da música de dança. Imperdível. Essencial. Live Set. Are you ready to go on a musical trip with me? Uma produção Tech Promo. Uma produção Tech Promo. Let's go up front. É isso mesmo, estamos a abrir mais uma sessão do Live Set. A partir de agora, as próximas duas horas são de pura dance music. Live Set. Na sessão de hoje, como habitualmente, abrimos com a contagem das 10 mais desta semana, uma tabela elaborada a partir dos vossos votos todos os dias em bupor.com. Podem votar na vossa música favorita e também inserir as músicas que ainda não estão em tabela. Na segunda hora, contamos com mais um set mixado por DJ Zé Luís, ele que este ano vai marcar presença no Carnaval de Ovar. Podes saber mais no site oficial em djzeluís.com ou em facebook.com/zeluisdj. Para já vamos para a contagem. Power Play. Abrimos então com o número 10, uma reentrada para este The Sun Always Shines on TV, uma remix para o original do Zaha. É a remix de Phonic Lounge e Pure Pet featuring Matthew Fairmont. Power Play. 10. See your heart touch me. Give all your set. Live set. You listen, you groove. Power play. Esta semana manteve-se no número 9, Protected de Afrojack, já foi número 1. 9. We'll be right back. maximum power. It's satisfaction. Myself. Power play. Subimos para o número 8 para conhecer Simone Cataneo e Alex Gardini, que ocupa esta posição precisamente com o single We Will Rock You. Hey. Estamos já no número 7, esta semana a pertencer ao single Instincts de Jay Lumen. 7. We'll be right back. And it makes me wonder. Life set. Life set. Yeah. Power play. A subir na tabela, chegando quase a meio para este Nice 7. O single chama-se Grey Piano e é o número 6. 6. está a ouvir o Live Set, uma produção Tech Promo. Live Set. You listen, you groove. Power Play. Ladies and gentlemen. Vota no top do Live Set. Vota no top do Live Set. Em www.bupor.com. www.bupor.com. Estamos de volta para a segunda parte da contagem das 10 mais desta semana. Já sabes que podes votar em bupor.com todos os dias. Agradecemos que façam os vossos votos para fazer então refletir nesta tabela quais são os temas de dança que mais gostam. Vamos agora para o número 5, onde temos esta semana este Diamonds in the Sky de TV Rock, Hook and Sling featuring Rudy. 5. Thank you. DJ Radio. Play. Quarta posição esta semana para o DJ XP e Albert Kick, featuring Inimagine. O single chama Sweet Love e também já foi número 1. 4. Estamos já nos três primeiros. A terceira posição esta semana a pertencer a So Much Love. O single é de Fatal Ground. Todos os dias podes votar na tua música favorita para elegeres o top do Live Set. Basta ires a www.bupor.com. Número 2 a subir, o single de DJ Zé Luís, chama-se Gotta Have House Music. Para ouvir, é a segunda posição esta semana. live set. You listen, you groove. Music. Power play. Finalmente chegamos ao número 1 a manter-se este single fantástico de Danny Tenaglia, o veterano que lança este D-Bizza, a remix original é o número 1, é o tema mais votado. Esta tabela, já sabem, são vocês que a fazem em bupor.com. Podem votar todos os dias, uma vez por dia. Para já vamos então ouvir o número 1, este D-Bizza de Danny Tenaglia. 1-1

entero para los chicos del mundo entero. Muevan ese trasero. DJZLuis.com DJZLuis.com. Yeah. djzeluis.com. Windeck and Tom and Bog, Quando Tano Lome, so get Windeck, Hobaba, Windeck, Windeck, Hobaba, Windeck, Windeck, Hobaba, Windeck, Windeck, Hobaba, Windeck, Windeck, Hobaba, Windeck, Windeck, Hobaba, Windeck, Windeck, Hobaba, Windeck, Windeck, Hobaba, que também são aqueles wey e quando vemos djzeluis.com. DJZeluis.com. DJZeluis.com. And it makes me wonder. Live set. Yeah. Live set. DJZeluis.com. Live set.

DJZeluis.com. La gente está muy loca. What the fuck? Partying, I thought to myself, what the fuck? All day, all night, all day, all night. FIFA la fiesta, FIFA la noche, FIFA los DJ, what the fuck? FIFA la fiesta, FIFA la noche, FIFA los DJ, what the fuck? FIFA la fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la, FIFA la, FIFA la, FIFA la, FIFA la, FIFA la, FIFA la, FIFA la, FIFA la, FIFA la, FIFA la. I couldn't believe that I was leaving, so I called my friend Johnny and I said to him, Johnny, la gente está muy loca. What the fuck? La gente está muy loca. What the fuck? Johnny, la gente está muy loca. What the fuck? www.zeluis.com. We'll be right back.